violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando nas ruas, pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Justiça desafinada.